Tráfego Salvador, muito bom dia. É o TAN 3601, não tem AE, com autorização Congonhas. TAN 3601, muito bom dia. Está autorizado para Congonhas. 360 a nível. Sou da cola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Brip, onde intercepta peso Luna 6, Bravo até o Zulu, Trive. 5122 é o código transponder, 120.8 é controle. Autorizados para São Paulo, nível 360, Nadael, Leda, Bridge, aperto Zulu no 6, Bravo, hotel Zulu. 5122 é o transponder, 1208 é o controle, está 360 não. Seu cotejamento está correto, me chama quando pronto, por puxa. Eu portarei, está 360. 3601, dado 08, puxa só. Autorizado para o estacionamento, chama táxi. Contact 3601. Paulo Salvador, o Santa 3601 para o Sérgio 59, a bordo 420, ao Sérgio Galeão. Galeão confirmado 09 a bordo, táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera, piscina 0, ajuste no 0 no 7. Chame pronto para decolagem no ponto de espera, piscina 0, tá 3601. Só corrigindo, senhor, é 59, 59 a bordo. 59 a bordo, copiado. Da 3601, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento agora de 300 graus com 03 nós. Deu decolagem da 10, da 3601. Meia 01 no decolado 52, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. Bom, Salvador 208, tá 3601, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3601, decolou da Elna, 50. 3601, bom dia, contato radar, voo 360, direto Leda. Direto Leda, 3601. Contorio San 3601. Prossiga. Olha, boa brinde, está presente, está uma formação de viés ali em Leda. Chame Recife 1251. Vai chamar, muito obrigado, bom dia.